Foi pra cima da marcação do Fabão, tocou pro Alex. Olha, chegou o Rogério, bateu pro meio. Gol! É do Palmeiras, gol contra! Rogério tocou pro meio, Ruan quis cortar, meteu. Outro gol do Flamengo, jogou contra o patrimônio. Um para o Palmeiras, zero para o Flamengo, gol contra de Ruan. E aí não há aquela coisa do chute nem nada, né, Arnaldo? Ele cruzou, aí é gol contra mesmo. E esse é gol contra mesmo, infelicidade do zagueiro Ruan, que jogou pro seu próprio gol. Num ótimo lance de ataque do Palmeiras, tinha até a impressão de que o Rogério ia bater pro gol, ele tentou o toque pro meio, o Ruan chegou na tentativa de cortar. Meteu pro gol e não deu chance pro goleiro Klemmer. Um para o Palmeiras, zero para o Flamengo. O Palmeiras já ia se assentando melhor no jogo, hein, Falcão?